É, eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Dona D'Angela, bom dia a ti. Ela está em nossa sintonia e ela está também nos ouvindo. Nós queremos imensamente agradecer a missiva que nos envia o André Luiz Novaes Kep. Ele é graduado da escola ESALC, da USP, filho de Dona Cristina Novaes Kep, direta funcionária da nossa Câmara Municipal, e do químico e professor Dr. Celso Luiz Guimarães Kep, que também é jornalista. Para ele, o André Luiz Novaes Kep, em nossa sintonia nesta manhã, nós vamos rodar Dalva de Oliveira cantando da Dora Lopes, em arranjo do maestro Borba, Chuva de Verão. Conjunto Farroupilha dando um show nesta música lá do Rio Grande do Sul, Pezinho, arranjo Sidney Moraes. Ainda para o André Luiz Novaes Kep, graduado da Escola ESALC da USP, filho de Dona Cristina Novaes Kep, funcionária da nossa Câmara Municipal, do jornalista, professor de Química, Dr. Celso Luiz Guimarães Kep, Carmélia Alves, dá um show de interpretação a Ranger B. Cordovil, dele mesmo, Sabiá na Gaiola. Ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu. E depois não vá dizer que você já me esqueceu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho bem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho é o pé do meu. E não chegar nesse teu corpo, um abraço quero eu. E não chegar nesse teu corpo, um abraço quero eu. Ai, bota ali o teu pezinho, agora que estamos juntinhos, dá cá um abraço e um beijinho. Ai, bota aqui o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Atirei na saracura e matei o saracurão. Atirei na saracura e matei o saracurão. E a saracura voou, ai meu bem, foi pousar no lagoão. E a saracura voou, ai meu bem, foi pousar no lagoão. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou. Quem fala na chimarrita, ai meu bem, leva o fim que ela levou. Chimarrita, meu bem, leva o fim que ela levou. A chimarrita balão, ai, não é pra todos dançar. A chimarrita balão, ai, não é pra todos dançar. A chimarrita balão, ai, não é pra todos dançar. Fez um buraquinho, uou, uou, uou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho, uou, uou, uou, uou, uou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina vinha chamar, vem cá, Sabia, vem cá. Sabia fugiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. E a menina vinha chamar, vem cá, Sabia, vem cá. Ai! Gaiola fez um buraquinho, uou, uou, uou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. Sabia lá na gaiola fez um buraquinho, uou, uou, uou, uou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou, chorou. A menina diz soluçando, Sabia, estou te esperando. Sabia responde de lá, não chore que eu vou voltar. A menina diz soluçando, Sabia, estou te esperando. Sabia responde de lá, não chore que eu vou voltar. Ai, Jardim, um coreto, a música e a saudade é que você está ouvindo e participando pela USP de Rádio. Nós vamos enfocar agora a solicitação do professor Antônio Carlos Vilela Braga, diretor da Unicef e historiador em nossa cidade, ele que está lançando vários DVDs, enfocando ângulos sugestivos de São Carlos. E ele acaba de lançar coleção Conheça São Carlos, enfocando a história do município em belíssimo e talentoso trabalho. Obrigado pelo envio a nós deste DVD maravilhoso ao professor Antônio Carlos Vilela Braga, que gostaria de ouvir com Silvio Caldas Em arranjo do Radamés, do Braguinha João de Barro, o circo chegou. Ainda para ele, o professor Antônio Carlos Vilela Braga, diretor da Unicep, aqui em nossa cidade, Del, o ditador de sucessos. Del e o seu grande sucesso, do Alberto Ribeiro, melodia que se título em 1900. E foge do domador. Tem chinês malabarista, japonês equilibrista e um burro professor. Tem o mágico pajola, tira tudo da cartola e ninguém descobre o jogo. Tem macaco, tem pantera e um palhaço que te espera ver um circo pegar fogo. vida é vazia, não tem mais o mesmo sabor. Oh, que saudade que eu tenho de 1900, amor. É, todo domingo havia banda no coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é o que você está sintonizando pela Rede USP de rádio. Juninho, nosso intervalo e na volta, Noel Rosa, Roberto Carlos e Jorge Veiga.